aquela frase, aquela tradicional frase: mulheres solteiras, mulheres solteiras. Águia de Fogo Super Pop Live. Faz conta que o gigante tá falando no seu vidinho, tá? Live, live. No escurinho você se solta, no claro tá conversa. Se camisa tex a novinha, tu vai lhe se cantar. Se camisa tex a novinha, tu vai lhe se cantar. LS tá tocando, comandando ponta a ponta. A mulher que tá solteira dá um grito e perde essa vergonha. Toma, toma, apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma, apaga, chama o seu. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma. A viola do gigante. Prepara, prepara pra sarrada no ar. Geral, prepara pra sarrada no ar. Vamos dar uma sarrada coletiva agora no Arraiá do Galinho. Filma isso aí, filma isso aí, Teveratu. Prepara pra sarrada no ar. Geral, prepara pra sarrada no ar. É no 3, hein? No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha. Apaga a luz. 1, 2, 3. Ave Maria! Vai, Marcelo Brito! Apaga a luz e toma. Ela merece, ela merece! Se camisa 10, a novinha do baile se canta. Se camisa 10, a novinha do baile se canta. LS tá tocando, comandando ponta a ponta. Quem tá solteiro, uma raiada, um grito e pega essa vergonha. Toma, toma, arca, roça, roça. Apaga a luz e toma, apaga, chama no sonho. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma. A melhor das senhorias. Quem tá com seu celular em mãos aí? Vem! Acende tudo, eu quero tornar esse momento inesquecível agora. Por gentileza, quanto mais luz em cima, melhor. Acende tudo, vamos tornar inesquecível essa noite, Arraiá do Galinho. Meu Deus do céu, camarote, área VIP, a minha pista, a galera do fundão, geral, geral, geral. Acende tudo, acende tudo, acende tudo, geral, acende galera, acende tudo, acende tudo. Agora e vocês, que coisa linda, meu Deus, hein, demais. Embaixo, em cima, filma isso aí, brother, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, segura embaixo agora, segura embaixo, segura embaixo. Eu quero todos os celulares embaixo, por favor, por favor. Vamos, Salvador, vai, vai. Segura embaixo, segura embaixo, segura embaixo, segura embaixo. Ao meu comando, vocês vão levantar o celular bem devagar. Ok? E quem não tá com o celular, levantam as mãos. Baixa, é agora, é agora, é agora. No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha, apaga a luz. Que porra é essa? Ave Maria! Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma. Muito obrigado! Mulheres! Dedica essa música àquela sua amiga metida Santinha. Dedica pra live. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma diabo louca. Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. Tomou uma diabo louca, quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. Com a garrafa de uísque a Santinha, garrafa de tequila a Santinha, se acabou a bebida a Santinha. Agora é live. Com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de tequila a Santinha, se acabou a bebida Santinha. Abastece que ela desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Abastece o pouco que ela desce. É isso, nega. Vambora agora, vambora, galerinha. Olha o swing. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. Quando bebe ela é o perigo, sai beijando de boca em boca. com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de tequila a Santinha, já acabou a bebida a Santinha. Come on, baby. Com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de tequila a Santinha, já acabou a bebida a Santinha. Abastece que ela desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Vai no chão, vai no chão. Abastece o combo que ela desce. Com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de tequila a Santinha, já acabou a bebida a Santinha. Vambora, vambora. Com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de tequila a Santinha, já acabou a bebida a Santinha. Abastece que ela desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Abastece o combo que ela desce, que ela desce, que ela desce. Abastece o combo que ela desce. Vai mais, desce. Eita zorra, abastece o combo que ela desce. Vem com nós, vem que vem, vem que vem. Olha o swing. Com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de tequila a Santinha, se acabou a bebida a Santinha. Chegou Super Pop Live, a maior e mais completa estrutura de som do Brasil. Repertório novo do Ginés. É a flauta envolvente que mexe com a mente de quem tá presente. A novinha saliente fica no fone e se joga com a gente. Aí eu fiz uma contagem pra ela assim, ó. Um, dois, um, dois, três, cinco. Envolvente que mexe com a mente de quem tá presente. A novinha saliente fica louca e se joga com a gente. Eu fiz a contagem até o 3 assim, ó. Me deu onda, o teu sorriso me deu onda, você sentando no chão me deu onda. Joga no swing, vai! Eu tô de aberto, eu vivo longe do cavaco, o alagoano estourado, bebendo. Eu preciso te ver, meu fechamento. Eu não preciso mais beber, nem ficar com vergonha. E a sua presença me deu onda, o teu sorriso me deu onda. Você sentando no mozão me deu onda, que vontade de te ver, garota. Eu gosto de você, fazer o quê? Papai te ama, que vontade de te ver, garota. Eu gosto de você, bebê. Papai te ama, papai te ama, papai te ama. Papai te ama, papai te ama. Aumente o som do paredão. Vai, vai. Eu preciso te ver. sorriso, me deu onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ver, garota. Eu gosto de você, fazer o quê? Papai te ama, que vontade de te ver, garota. Eu gosto de você, papai te ama, papai te ama, papai te ama, papai te ama, papai te ama, papai te ama, papai te ama. Super Pop Live, a tecnologia e inovação aliada ao talento dos DJs Ellison e Juninho. Essa menina é terrorista, especialista. Olha, eu quero fazer um baile funk com as amigas. Menina é terrorista, especialista. Olha, eu quero fazer um baile funk com as amigas. É muito exclusiva, não mexe com ela não. É muito exclusiva, não mexe com ela não. É muito exclusiva, não mexe com ela não. Exclusiva, não mexe, vá, vá, vá. E olha eu, e quando ela desce a bunda no chão, quando ela desce a bunda no chão, quando ela desce a bunda no chão, vá, vá, vá, vá, vá, vá. Eu disse quando ela desce, vai na minha, vá. Quando ela desce a bunda no chão, quando ela desce a bunda no chão, quando ela desce, vá, vá. Olha o que ela faz no baile dentro da família. Exclusiva, não mexe com ela não. Exclusiva, não mexe com ela não. Exclusiva, não mexe com ela não. É muito exclusiva, vem ela, vá, vá, vá, vá, vá. E olha, desceu, desceu, desceu, desceu. Eu disse quando ela aqui, vá, vá, vá. Quando ela desce na bunda no chão. Quando ela desce na bunda no chão. Vá, olha o breco, olha o breco, olha o breco. Quando ela desce, tá bom, vá, vá. Eu disse quando ela aqui, bota a mão no paredão, vá. Eu disse quando ela aqui, bota a mão no chão. Olha o solinho no verão, vai. 719-9998-9800 Terra Music Produções. Vai, vai, vai, vai. Completa a dose, completa a dose. Essa música aqui tem que ouvir bebendo, mas é bebendo muito. Vamos. Live. Por fim, me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser seu amigo, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vou te contar. Já faz um tempo eu me meti no meio do celular. Sua família tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se continuar assim, eu sei que não vou ter. Ela te ama de verdade, e a culpa foi minha. Minha responsabilidade, eu vou resolver. Não quero atrapalhar você. E aí? O preço. Amante não tem lá. Amante nunca vai casar. O preço que eu pago é nunca ser amado de verdade. Ninguém me respeitar nessa cidade. Amante não vai ser fiel. Amante não usa aliança velha. Conversação. Amante não tem lá. Mas ela só fica com as melhores partes do relacionamento, viu? Sua família tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se continuar assim, eu sei que não vou ter. Ela te ama de verdade, e a culpa foi minha. Minha responsabilidade, eu vou resolver. Não quero atrapalhar. Canta junto, quero, vai, vai. E o preço. Ninguém me respeitar nessa cidade. Amante não tem lá. Amante nunca vai casar. O preço que eu pago é nunca ser amado de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não vai ser fiel. Amante não usa aliança e fé. O preço que eu pago é nunca

vida. Live. O seu prazer é o nosso maior objetivo. Fogo Super Pop. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. We'll be right back.